Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. Ei. Chama a amiguinha, tá com a amiga? Chama a amiga. Ei, Tchuca, ei, amiga, vamos dançar. Empina a bunda, empina. Chama minha tia, chama a coroa. É. Os parceiros nesse momento só fica de parte. Olhando as meninas, enquanto ela faz aquele movimento gostoso, delícia. Viaja! Nesse passinho a novinha mata um. Esse é... Empina a bunda, empina, é isso. Empina a bunda. Terremoto de bumbum, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Terremoto de bumbum, tudo, tudo, tudo. Vá, vá, vá, vá. Treme, treme, treme. Gostosa. Tudo, tudo. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Pina a bunda, empina. No quadradinho, vai, no quadradinho, no quadradinho, vai, vai. Empina a bunda, quadradinho, no quadradinho, vai, no quadradinho. Eita, delícia. Yeah. Nesse passinho a novinha mata um. Esse é o passinho da novinha. Empina a bunda, empina. Terremoto de bumbum, tudo, tudo. Terremoto de bumbum, tudo, tudo, tudo. Que é isso, bebê? Tudo, tudo, tudo. Vá, vá, vá. Treme, treme, treme. Gostosa. Aqueceu o bumbum? Aqueceu o bumbum, bebê? Aqueceu? Tum, tum, tum, tum, tum. Terremoto de bumbum, tum, tum, tum. Vamos, meu pagodão. Terremoto de bumbum, tum, tum, tum. Pagode é massa, até o seu pagodão. Treme, treme. Galera do gueto, tum, tum, tum. Do pagodão, pagodão. Swinga minha banda 93256 6666 HMJ Produções. The Music, The Music Brasil.